Olha, eu tô contente, viu? Nesse ano a gente não teve nenhuma pausa, tá tudo bacana. Tá indo muito bem, sim. Parabéns, senhor capitão. Teve até programa que estava parado que voltou. Até no YouTube a gente tá. Pois é, a gente passou metade do ano e não teve problema, isso é ótimo. Também acho excelente. Eu sei que eu preciso cuidar de algumas coisas para que tudo continue certinho e novos projetos cheguem por aqui. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor que já passamos da metade do ano, como o senhor bem disse. Já estamos caminhando para além dos 50%. 50%. Capiche? Puta! Olha, eu já ia esquecendo. Chama o pessoal que a gente vai começar o programa. Saudações exploradoras e exploradores de universos, sejam bem-vindos a bordo da astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está a minha sempre fiel, imediata, Holly. Olá, senhor capitão, estou aqui magnífica como sempre, pois minha companhia será breve, pois tenho assuntos a tratar em outro lugar. Mas farei questão de apresentar quem está presente neste programa de hoje. Então, Holly, sem cerimônias, comece as apresentações. Primeiro, ele, o mais querido dos queridos, o sabichão do pão de queijo, o nosso navegador Clute, o mineirinho Airechu. E aí, pessoal, saudações a todos. Aqui também a nossa maravilhosa multitarefas e multitalentosa amiga, Camila Loríquio. Eu mesma aqui um pouco desesperada por ter que ver quanto que eu li esse ano. Também temos aqui o nosso alferes, o senhor Samuel Muca. E aí? E depois de toda essa empolgação, lá do velho continente em terras suíças, assim. Oi, oi, gente. Pronto, senhor capitão, todos devidamente apresentados. Agora irei manter a transmissão ativa e continuarei as minhas tarefas no meu retiro. Apresente o tema para nossos ouvintes. Confio no senhor e sei que tudo vai dar certo. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Multiverso X, como eu já disse, e hoje, passados-se 6 meses do ano, já estamos no 7º mês, tudo bem que no final, você está ouvindo isso na data do lançamento, você está ouvindo isso já no final do 7º mês, mas existe uma coisa muito comum nos meios literários, galera que fala de livros, que produz conteúdo sobre isso, é de responder uma tag chamada Tag dos 50%, onde eles compartilham as suas experiências com as leituras feitas na primeira metade do ano. Ano passado, a gente fez um episódio desses. Foi muito bacana a gente compartilhar as nossas respostas, rir um pouco e tudo mais. Esse ano, a gente tem um entrave. Muita gente sofreu com a queda no ritmo de leitura por conta dessa pandemia aí. Não estamos aqui para julgar ninguém, afinal também sofremos com isso, cada um no seu grau variado, mas isso afetou bastante as nossas respostas. Eu não vou ficar falando muito não, eu vou deixar só aqui um exemplo. Senhor Airechu, como andam suas leituras? Cruz credo, naufragando. Tô lendo nada não, gente. Tem livro que eu comecei antes da pandemia e o negócio não rende, não avança, sabe? Tá, eu pego pra ler, não quero ler, tenho que terminar esse mês vai. E não vai. O que eu tô conseguindo ler são os livros lá do Clube do Multiverso, porque tem o compromisso, tem as discussões semanais, acabo me empolgando, me forçando um pouco mais pra dar conta deles por causa do compromisso e por serem leituras, assim, a gente tá dando muita sorte com os títulos que a gente tem escolhido, que são títulos leves, rápidos, com uma prosa mais tranquila de ler, então esses aí estão indo bem, mas os que eu tinha me desafiado a ler lá no início do ano, e eu tava com muita vontade de terminar, não tenho conseguido avançar com eles não, esse ano eu já tô dando como perdido, meta de leitura ano que vem eu penso, esse ano já era. Do outro lado da balança a gente tem o Muca. Lá vem, eu sabia. Muca exemplar. Não sei se isso se aplica muito não. Não, mas uma coisa a gente não pode negar que em comparação ao senhor Airechu, o senhor está avançadíssimo. Você já leu? Tô. Quantos até esse momento da gravação, Muca? 57. Pouca coisa. Mas a meta não é 70, então a partir de agora eu vou relaxar. Tá com uma larga margem aí que pode deixar tranquilo. É. E as moças, como estão as leituras? Olha, Assim, teve o desafio no começo do ano. Aí era um monte de leitura curtinha. Então aí o número ficou bonito, sabe? Engordou, assim, o número. Ficou top. Eu tenho conseguido ler também mais por conta do Clube do Multiverso. Que daí sempre tem aquela motivaçãozinha extra. Mas até que eu tô conseguindo, assim. Até que eu tô conseguindo ler bastante. Esse rolê dos livros... Ter tido muito livro gratuito como iniciativa do pessoal no começo da pandemia. Meio que deu uma estimulada, sabe? E ele abriu algumas possibilidades, assim, de leitura. Então, eu consegui ler bastante até. Tá ok, tá ok. Que bom que tá ok pra ti, Camila. Por aqui o negócio foi mais complicado ali na quarentena, com a aula à distância, muita coisa pra ler. Aí eu pensava, eu nunca vou conseguir terminar de ler tudo que eu preciso ler pras minhas aulas. Toda vez que eu pegava um livro pra ler, eu ficava pensando, ah, eu devia estar lendo outra coisa, que é obrigatório, e não isso porque eu quero. E daí eu não conseguia me concentrar pra ler, então eu deixei bastante de lado. Mas agora acho que eu tô voltando. Eu não desisti ainda, que nem o Chu. Ainda tenho esperança de até o final do ano conseguir fazer um numerinho legal. Ler uns livros bacanas aí que eu tinha em mente. É que eu ando vagabundo, assim. Eu tenho muito tempo livre. O problema é fazer alguma coisa com ele. Então, assim, sabe? Eu acho que todas as leituras obrigatórias contam. E muito. Até porque você tá vendo que consegui estudar no meio desse contexto atual, sabe? Então... É, graças a Deus acabou. Ah, yes. Pelo menos até setembro estou livre. Mas, foi complicado, foi complicado. No sentido da pressão, assim, mas acho que muita gente deve ter passado por coisa parecida e tudo isso. É um momento complicado pra todo mundo, né? Então... E o senhor, seu capitão? Pra mim, o que tá mantendo a leitura em dia é misturar minhas leituras de livros com quadrinhos. Porque as leituras mais leves favorecem a retomada de um ritmo. Às vezes o meu ritmo cai, mas no momento que eu pego um quadrinho ou dois, me sinto mais estimulado pra eu pegar uma outra leitura depois. E isso tem ajudado um pouco. Já passei da metade da minha meta do ano, mas... Também não tô tão avançado quanto eu queria. Não, tá ótimo, tá sussa. Vamos lá pras respostas, porque eu tô curioso. São 14 perguntas pra gente responder. Eu já sei que algumas talvez fiquem em branco pra algumas pessoas, algumas respostas se repitam. E a gente vai ver isso a partir de agora. Então, ouvinte, a gente vai falar qual é a pergunta. Você também pode tentar responder, inclusive comentar depois no post desse episódio ou marcar a gente nas redes sociais pra gente ver as suas respostas, pra ver como anda o seu ano de leitura. Até aqui, e a cada resposta a gente vai tentar dar uma breve justificativa também para não ser um programa longo além do limite. A primeira questão é: o melhor livro que você leu até agora? Senhor Erechu, já que você leu pouco, acho que vamos começar com o senhor. Eu fiz dois aqui que estão no meu rankingzinho disputando o primeiro lugar. Mas eu vou citar A Deusa no Labirinto, da Karen Soarelli, que era um livro que eu tava bastante curioso pra ler. Eu achei que a Karen mandou muito bem nesse livro. E ele teve um desfecho que me contemplou bastante pra Arthur, aquela coisa do RPG que eu já acompanho há muito tempo. E é ele que vai estar ocupando esse lugar de melhor leitura por enquanto. Tem um outro que eu gostaria muito de colocar nesse lugar também, que é o Araruama. Mas como ele vai ser citado em outras respostas aqui, eu vou estar deixando pra citar esse da Karen agora. Muito bem, Erechu. Deixa então, já que você falou que o Araruama vai ficar para depois, deixa eu encaixar o Araruama na minha resposta. Eu li esse livro novamente junto com o pessoal no Clube do Multiverso. A gente já falou bastante sobre o livro, então você vai poder entender mais do que a gente achou e aí ver a nossa empolgação ouvindo esse podcast. Mas ele se encaixou na minha resposta como melhor leitura justamente pela experiência, porque não foi apenas... ler de volta um livro que eu já tinha gostado. Foi ler esse livro em excelente companhia. E foi muito bacana a experiência de ler com vocês, ler com o pessoal do clube, poder falar sobre esse livro, e isso tornou essa leitura ainda melhor. Maravilha. Ele é bom mesmo, viu? Que livro bem escrito, meu Deus. Top, Chu. Também gostei muito de Araruama. Muito legal. É a sua resposta pra pergunta também? Não. No caso, poderia ser. Eu pensei muito em Araruama, mas nessas últimas leituras eu acabei pegando Só Garotos, da Pat Smith. Foi uma leitura muito intensa, então... Eu não gosto de fazer esse negócio de primeiro lugar, gente. Porque eu gosto de colocar pelo menos vários. Mas se tem que escolher o melhor livro até agora, foi a leitura do Só Garotos, da Pat Smith. Samuel, tô curioso. Vamos lá. É importante dizer que ontem, lá no Boteco, saiu também uma tag de 50%, que teve perguntas modificadas, né? Lá tem até menos perguntas, inclusive. Tentei não repetir nenhuma resposta de lá aqui, então eu tô em vantagem, né? Porque eu posso dizer que eu gostei mais de um livro. Alandrais. E aí, o que eu escolhi foi O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, do Haruki Murakami. É isso, gente. Eu achei que tá esperando, ia se ver por quê. Por que eu escolhi esse livro? Porque eu achei incrível. Foi o primeiro livro do Murakami que eu li. Eu não lembro se eu já indiquei ele aqui no Multiverso. Já, porque eu sempre falo, nossa, tá aí uma falha de caráter minha, eu preciso ler o Murakami. Aí eu lembro que eu falei isso recentemente. Bicho, também não li nenhum. Acho que eu só li dois Murakami. Um deles foi esse. Eu lembro que eu falei sobre aquele, o que eu falo, quando eu falo de corrida. Esse eu indiquei aqui, eu tenho certeza. Eu também tenho certeza, porque eu fui atrás de ver do que era, porque eu achei legal quando o Muka falou. É maravilhoso. Cara. Influenciadas, então é isso. Murakamicamente, por Samuel Muka. Exato. Mano, o Murakami é muito bom, cara. Eu tô apaixonado por esse cara aí. E se, qual foi a sua melhor leitura até agora? Então, eu também não gosto desse negócio de melhor livro, melhor leitura, que é tão relativo, né? Assim, acho que dependendo da semana que você me perguntar, eu vou responder um negócio diferente. Mas, mesmo tendo lido pouco livro, porque eu sempre acho que tem alguma coisa boa, né? Então, eu sempre fico na dúvida, mas eu escolhi aqui A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alekseyevich, eu acho que é assim que se fala. Ela é ucraniana. Inclusive, esse livro, eu respondi ele na tag do ano passado, falando que era o livro que eu queria ler no segundo semestre. No caso, eu não li, eu li no primeiro semestre desse ano. E eu gostei muito, porque ele é uma entrevista com várias mulheres que lutaram na Segunda Guerra, mulheres da União Soviética. E, além dessas entrevistas, que elas são super tocantes, a autora, ela faz várias reflexões no meio, tipo, ela junta entrevistas que falam de um tema parecido, que ela consegue juntar de alguma forma, e depois ela faz algumas reflexões, e é bem interessante os pontos de vista que ela coloca e tudo isso. Então eu achei muito bonito e muito bom o livro, apesar de que eu sei que existem milhares e milhares de livros sobre a Segunda Guerra, mas esse eu achei que ele tem um ponto de vista bem diferente, bem interessante, e eu gostei bastante. Eu sou muito afim de ler esse livro, cara, ainda não tive a oportunidade, não. Ainda não vi promoção dele ainda, mas tô interessado. Ah, eu também, eu só não tenho emocional. É. Eu demorei pra ler ele, porque é pesado, mas vale muito a pena, de verdade, é muito bom. Então vamos pro segundo tópico, quebrando novamente vocês que não gostam da palavra melhor, nessa questão aqui, a melhor continuação que você leu até agora. Esse, pra mim, foi fácil de responder, porque eu só li uma continuação. A melhor continuação é A Última Colônia, do John Scalzi, que é o terceiro livro da Guerra do Velho. Comparado aos outros dois primeiros livros, ele é um pouco abaixo, mas ele ainda é um livro que fecha muito bem aquele arco de história, encerra bem a jornada daqueles personagens e dá aquela última visita pra você se despedir deles com uma certa paz. Gostei bastante dessa leitura. Lerei. Eu preciso ir pro segundo dele ainda. Não li nem o primeiro ainda. Nossa, muito bom. Puta merda. Mas, Muka, você que tem 50 e pouco livro lido, certamente você leu algumas continuações. Sim, uma das que eu li recentemente e que eu achei incrível, incrível, entrou na lista de favoritos, foi Mistborn, Primeira Era, livro 2, O Poço da Ascensão, do Brandon Sanderson. Esse livro, cara, eu gostei do primeiro, mas eu não sei. É tudo muito bom no primeiro. Só que esse segundo tinha tudo que eu senti falta no primeiro. Eu terminei em êxtase. Eu fiquei, caralho, não consegui ler mais nada. Porque é incrível. Eu lembro que você tá tão empolgado durante a leitura da série que você tava fazendo comentários no Twitter porque você precisava colocar pra fora. Eu sabia que eu não ia gravar sobre. Aí eu falei, ah, não, vou ter que falar, pô. E teve ouvinte pedindo, pô, tu podia ler e tal, falar, né? Ah, mas não vai ter episódio? Então vou comentar aqui. Aí o ouvinte interagiu lá comigo, lá teve mais gente também que interagiu. Foi bacana. Isso é bom, Muka, isso é bom. Do Sanderson eu só li um livro até agora. Iniciei um outro, mas não são nessa área da ficção, de fantasia medieval, magia, essas coisas. Um sci-fi. E o outro agora eu acho que também chega a ser um pouco sci-fi, que é com super-heróis, né? Aquela série dele que saiu pela Aleph. É bacana ver isso aí. O povo gosta bastante do Sanderson aí. Seguindo com as respostas, sim. Então, eu caio naquele esquema de que eu não li continuações esse semestre. Eu cheguei a colocar uma resposta aqui porque eu li um livro que ele é uma espécie de um spin-off de uma série. E eu acho que é mais perto de uma continuação que eu cheguei, que foi The Beatrice Letters. É um spin-off de Desventuras em Série. Ele saiu, se não me engano, antes do último livro da série. Mesmo tendo lido a série, sei lá, faz zilhões de anos, eu só tive acesso a esse livro agora, esse semestre, porque ele não tem traduzido português, só tem em inglês, e digamos que eu só me animei de ler ele em inglês agora, então eu li ele e foi o mais perto de uma continuação que eu cheguei. Não vou falar mais, muito mais sobre o livro, que depois eu comento ele em outra categoria, algumas outras coisas, mas é isso. Tudo bem. Quero muito ler O Cálice para Beatriz. Muito, muito, muito, muito. Tu leu toda a série de desventuras? Já. Tu gosta? Gosto. Ah, então, ai, sério, é bem legal. E o livro é tão lindo. Nossa, eu peguei emprestado, mas eu quero muito esse livro físico. É lindo, é lindo. Ele consegue escrever bem a tragédia, né? Exato. Ele me convence a ler tragédias. Exato. Que é uma conquista. Muito legal. Por falar em tragédias, a Erechu... Caralho, que gancho. Que horror. É, o grande leitor de tragédias é o Erechu, ele representa o público-alvo trágico daqui. Nem só de tragédias vivo eu, gente, que horror. A tragédia é o número de leituras do ano. Também. Aí sim, aí foi trágico. É. Achei que era um link com o último cast. Mas pode ser também. Ah, eu tava, né? No fim das contas. Bom, mas tragédia entre ter lido pouco é não ter lido continuação, não chega a ser nem surpresa, porque é difícil eu emplacar em uma... nessa saga, sabe, com vários livros. Eu tô dando preferência já há bastante tempo a volumes únicos, a romances isolados. Eu não tô nem me preocupando tanto de encaixar sequências nas listas de leitura. Mas eu tenho algumas séries iniciadas, algumas que eu quero tá voltando pra tá lendo. Toda vez eu prometo isso, mas enfim. Algumas até por causa do Clube do Multiverso que eu dei início e fiquei de dar sequência, mas eu não sei se eu vou ler, quando eu vou ler. Enfim, planos pra um futuro que não agora. Mas no primeiro semestre, zero continuações lidas. Por quê? Porque eu sou desses, que eu não coloco continuações com prioridade. Olhar algo diferente. Autor novo que ninguém conhece, que é. Tá justificado, tá ótimo, senhor Erechu. Então, Camila, pra fechar essa série de respostas. Eu vou continuar na linha da tragédia. Eu não li nenhuma continuação. Sei lá, porque geralmente eu leio continuações, não faz o menor sentido. Aí eu fui mapear, né, as minhas leituras recentes, incluindo o ano passado, pra ver, meu Deus, né, como assim eu não li nenhuma continuação? Aí eu reparei que a minha última continuação lida foi o Dr. Sono, pra poder ver o filme no ano passado. Aí eu li meio que correndinho, assim, porque eu nunca tinha lido, só tinha lido Iluminado. Então não conta. E como eu ainda não li a continuação do Araruama, eu li zero. Então é isso. Melhor continuação que eu li até agora, nenhuma. Que bacana. Uma leitura muito proveitosa, eu diria, assim. Foi fantástico, foi fluido, sabe? Eu falei, caraca, arrasei. E melhor, você nem se decepcionou com a continuação, você não achou que ficou... A Autônia não ficou devendo coisa nenhuma. Nenhuma, foi perfeito. Não façam isso, ouvintes, leiam. A terceira, antes de falá-la, eu já vou dizendo que é difícil, né? Pra quem não acompanha exatamente o calendário de lançamentos dos livros, porque é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E já começo de novo falando que a minha está em branco, porque eu não faço ideia do lançamento dos livros. As datas de lançamento, eu parava a pensar, mas esse livro foi lançado quando? Ainda vai lançar? Lançou. Ué? Ah, me perdi. Fico totalmente perdido, então minha resposta está em branco pra essa. E vamos dar sequência aqui. Erechu? Eu também tô na mesma situação. Quando eu tava comprando livros compulsivamente, eu ficava mais de olho em lançamentos, em novidades. Mas como eu diminui o ritmo, eu parei de acompanhar lançamentos, desassinei tudo enquanto é newsletter que eu recebia de editora, não tenho acompanhado mais com tanta frequência perfis literários em nenhuma das redes, então tá difícil de eu ficar sabendo exatamente o que é que tem de novidade. E aí, como eu não tô sabendo, não tô comprando, também não tô lendo, então sem resposta pra essa pergunta. E é válido mesmo, porque eu mesmo recebendo newsletter e coisas de editoras, principalmente editoras parceiras para divulgação, ficou difícil só me recordar, assim, parar, for futucar os e-mails para eu lembrar. Não, se fosse um lançamento que eu ainda não li e eu quero muito, se eu quero muito, tinha que vir na minha cabeça. Não veio, então... Por isso que eu deixei em branco, tá válido. Não, não tem vergonha de deixar em branco não, Chu, tamo junto. É nóis. Se você tá aí, situação diferente, igual... Então, eu tava igual a vocês até hoje. Porque realmente eu não tava, eu não acompanho nada. Mas aí, de repente, de tarde, eu me lembrei de um livro que a internet tava falando um monte esses tempos. Que é A Cantiga de Pássaros e das Serpentes. Aí eu fui conferir, realmente foi lançado agora recente. E tem muita gente falando bem, muita gente falando mal. Mas eu quero muito ler. Aí voltar pra esse mundo dos Jogos Vorazes, ver o que a autora preparou aí. Eu confesso que eu só vi o filme e ainda nem terminei a série inteira. Ai, gente, eu preciso muito começar a ler, porque eu só li aquele... É que na época o pessoal só falava de duas, né? Era dos jogos, quando tava sendo os filmes. É, o Jogos Vorazes e o... O Divergente. Divergente. Ah, não, mas não compara, Camila, por favor. Jogos Vorazes, olha, muito melhor. Não compara, Camila, mas muito melhor. Então... Não, mas eu te juro que foi essa a minha sensação, porque assim, tipo, eu li, acabei... Ah, eu tava naquelas épocas que eu comprava muita promoção de livro. Aí apareceu o Divergente, eu falei, ah, porra, todo mundo tá vendo, né? Vou lá e comprei. Aí eu só li o Divergente, acabei não lendo o Jogos Vorazes. Aí eu me arrependo de não ter escolhido os Jogos Vorazes, ao contrário de... Embora eu goste muito da construção de mundo, de verdade, do Divergente. Mas eu tô muito velha. Não, é sério, agora eu só gosto de coisas, tipo, sei lá, eu gosto de coisas muito infantis ou coisa de livro velho. Sobre divórcio, sobre boleto, né, Camila? Não, isso eu já não gosto. Caralho. Assim, tragédia, drama, você não vai me ver vendo drama. Agora, os negócios triloco, top, sabe? Que é muito draminha adolescente ou que fala de escola, eu falo, não, gente, eu não quero voltar pra esse lugar. Já deu, né? Ai, já não foi legal pra mim. Eu não quero ver pessoas de 17 anos se resolvendo, salvando o mundo. Tá bom, legal. Eu confesso que essa trilogia aí não me chama atenção, mas como esse novo volume foi traduzido pela Regiane Vinasky, aí eu talvez dê uma chance. Tô pensando. E é bom que é prequel. É prequel, aham. Essa história é pré? Ah, não, mas independente de ser prequel, eu só leio em ordem de lançamento. A coisa mais difícil é eu fazer o contrário. Eu sou chique, tá vendo? Porque não faz sentido, pô. É pra pegar as referências que tem ali, saber o que rolou. E não saber antes pra poder ver o... Ah, não. Faz sentido. Ok, Muka, ok. Tem sentido no seu argumento. Muka metódico. Olha, realmente, tem draminha adolescente, tem triângulo amoroso, tem tudo isso. Mas eu acho a construção de mundo bem bacana e tem umas intrigas políticas bem legais. Eu acho bem construído, o final é ruim, mas mesmo assim eu acho que vale a pena. Porra. Olha aquela que mais empolga pra ler, né? Não, todo mundo fala que vale muito. Todo mundo fala que vale muito os Jogos Vorazes, que ele escreve muito bem. Sim, sim, é bem legal. Eu tenho trauma com finais ruins. É só você pular ali o finalzinho, não precisa ler, sabe? Fica ali no pensamento. De que acabou. Sim. Eu acho que é o prólogo. É que eu não me lembro. É que faz tempo que eu li, eu não lembro se é um último capítulo ou é um prólogo, não tenho certeza. Mas aí você pula ali e fica só na imagem ali o que poderia ter sido. E tá tudo bem, entendeu? Entendi. Não tem essa evolução espiritual. Nem eu tenho também, não. Vai lá, Samuel, vamos lá, qual é o seu? Eu também, assim como todo mundo em sã consciência, não acompanho tanto o lançamento e tal. Porque eu já sou um consumista do caralho, então se eu ficar acompanhando o lançamento, eu tô perdido. Mas tinha um livro que eu queria muito ler e que lançou o e-book esse primeiro semestre. E aí eu vou contar com ele porque, porra, por mais que o livro seja antigo e tal, mas sempre só tinha versão física, tanto quando era da editora anterior, acho que era da Devi, e agora com a Jambô eles conseguiram lançar Pátria, o primeiro volume da trilogia do Elfo Negro, Drist lá, não sei direito o nome da trilogia. Sei que é o Drist que protagoniza, é sobre D&D, então é isso aí, cara. Ah, é, Muka. Esse aí a gente vai fazer a leitura ainda junto. É o que o senhor diz, né? Vamos, Muka, calma. Relaxa que ele vem aí. É. Mas é isso mesmo, a trilogia do Elfo Negro é a primeira trilogia da lenda do Drist, que é um personagem icônico dentro desse cenário de RPG do Forgotten Realms, lá do D&D. Uhum. E essa primeira trilogia aí também, tô a fim de começar, mas não incluí, porque já tinha sido lançado antes, mas o seu argumento é extremamente válido. Um lançamento foi lançado em e-book, mas é um lançamento. Foi feito no primeiro semestre, então se encaixa perfeitamente nessa resposta. Com certeza. Então, Camila, vamos lá concluir essa pergunta. Primeiro que foi um pouco complicado, porque esse semestre tem 3 anos já. Sim. Aí eu fico um pouco confusa com o que já aconteceu ou não este ano. Mas tem um, que eu já inclusive tô com ele, e eu preciso começar, que é o Orgulho da Ibiza Boy. Eu acabei até vendo a mesa dela agora, foi super legal. E assim, eu sou muito vendida pra Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Sim. Em geral. Então, quando eu vejo uma adaptação, eu assisto todas. Eu sou muito fácil com esse negócio. Então, é uma leitura de Orgulho e Preconceito. Sim, você vai me ver lá. Nossa, teve uma websérie disso. Sim, assisti todas. Aí, tipo, sabe, é um negócio que eu sempre vou muito atrás. Aí, eu vi que a Ibi tinha feito esse livro, né, que vai trazer pro Brooklyn. Eu falei, nossa, fantástico, né? E depois da mesa eu fiquei mais empolgada ainda. Então eu tenho uma resposta pronta. Eu fiquei muito feliz quando eu tava sentada pra resolver. Olha aí. Aí eu falei, yes, pelo menos uma coisa do que tu faz. Fechou. Então, meu livro dessa pergunta número 3 é Orgulho, da Ibis O'Boy. E eu acabei de acrescentar mais um livro ao meu número 3. Tá vendo? Nossa, pode colocar na paz, porque depois daquela mesa eu não preciso nem ler pra recomendar pras pessoas. Eu tô nesse nível de vendida, assim. A Camila comentou sobre estarmos perdidos no tempo e espaço. E a duração do primeiro semestre ter sido enorme. E a quarta pergunta fala um pouco sobre o segundo. Se eu não entendi muito bem o primeiro semestre, como é que eu vou saber responder essa pergunta? O livro mais aguardado do segundo semestre. É óbvio que eu também não tenho resposta, mais uma vez. E nem vou falar muito, porque já tá vergonhoso. Aí, Erechu, tem alguma coisa em mente aí? Tem não, também não tem. Parei de acompanhar, gente. Tô no limbo. Eu tenho muita coisa pra ler que foi lançamento nos semestres passados. Nesse, nos próximos, só Deus sabe. Já vou responder aqui também que eu não tenho. Então, tá, próximo. Olha, eu só tenho porque a Camila, ela comentou no grupo. Ah, porque não sei o que, era Roma 2. Aí eu falei, ah, ainda não lançou o 3. Vou dizer que eu quero. Sabe, mas eu botei pra protocolar. Porque ainda nem li o 2. Então, assim, é só pra dizer que tinha uma resposta, tá? Pra não deixar em branco. Ainda não lançou o 3, então tá aí na... É que livro aguardado não significa que você vai ler, né? Não, é aquela coisa, estou esperando, claro. Exatamente. Ah, agora que o Muca citou a Camila comentando o grupo, eu sei de um livro que tá pra sair no segundo semestre. Olha aí. Que tem a ver com a Camila, mas eu não sei também se eu vou tá dando spoiler talvez da resposta dela. Deixa ela falar. Esse aí, eu quero. O que tem a ver com a Camila, eu quero. Agosto. Pois eu tenho, e agora todo mundo vai ter também. A Crismel já começa no jabá, né? Caralho, é verdade. Putz, sim. Bom, eu tenho o livro mais aguardado do segundo semestre, porque eu vou publicar o livro no segundo semestre. Nossa, minha nossa, você está guardando o seu próprio livro, Camila? Sim, eu estou guardando o meu próprio livro, minha nossa. Então, o meu próprio livro. Em agosto, vem aí, Cúmulos. Um spoiler aqui, exclusivo. Para o Multiverso X e ouvintes, Cúmulos vem aí em agosto, vai começar a campanha, lindo. Mas é isso, o livro mais aguardado do segundo semestre é o meu próprio, porque eu tô esperando ele lançar desde 2018. Fiquei sabendo, agora eu tenho. Tá na lista aqui, o mais aguardado do segundo semestre. É na minha frente, agora você pode colocar também, que você colocou na lista, né? Só fica feio. E em breve a gente vem com mais detalhes, então, sobre o livro da Camila, para aguçar sua curiosidade, mais próximo, para ficar mais fresco na sua memória e você também ficar com vontade de acrescentá-lo na sua lista. A quinta entra na pergunta delicada, um tanto polêmica, depende, tem gente que não se sente à vontade em respondê-las, mas é o livro que mais te decepcionou esse ano. Vamos lá, quem é o corajoso a falar? Eu vou logo soltar a bomba. Tem gente que gosta, eu não gostei. Tem até série na Amazon. Bicho, Belas Maldições, me fez dormir 4 vezes. Nossa, eu, bicho. Caiu a minha ligação eu aqui, eu consegui. Vou ter que ir embora, peraí. Cara, nossa, tudo é difícil, bicho. Cara, eu fiquei muito decepcionado porque foi o primeiro livro do Terry Pratchett que eu li e é do cara que eu gosto bastante, que é o Neil Gaiman. Aí eu, pô, fui ler com empolgadaço, né? Todo mundo fala bem e tal, vamos lá ler. Aí, nossa, mano, eu comecei a ler, eu dormi. Aí eu digo, nossa, eu devia estar com sono, né? Vou tentar ler de novo, dormi. Aí eu, puta, mano, cara, eu tô complicado, né? Aí eu vou tentar ler de novo, dormi de novo. Na quarta vez, eu digo, dessa vez eu faltei cheirar uma carreira de pó, bicho. Aí eu consegui terminar numa tacada o livro. Aí sim, mas porra, foi difícil. Pá, caralho, moleque. Que leitura de decepção, olha. É isso, gente. Podem continuar aí agora. Ai, Muca. Eu não fiz a leitura, eu só apenas vi a série. E eu curti bastante a série, o humor da série, o texto apresentado ali na adaptação. Não sei como é o texto em prosa pra fazer a leitura, mas... Tu é doido, mano. Quase sem nota de rodapé, pô. Ah, se fuder. Eu tô fingindo que não ouvi pra manter a amizade. Só digo isso. Eu li tem tanto tempo, eu tenho uma boa impressão do livro. Mas tem um negócio nele que é aquele lance de ser um apocalipse de virada do milênio dele, porque ele foi escrito nos anos 90 e tal. É, ficou bem marcado no livro. Eu não sei como ele tá ali, quer dizer, eu li ele há uns anos atrás, mas eu não sei como seria ler ele agora, no momento atual que a gente, enfim, parece que chegou, né, um apocalipse. mas a impressão que eu tenho é que eu gostei. Eu só achei um pouquinho complicado, porque esse lance de dois autores escrevendo juntos uma mesma obra, parece que fica uma coisa que não é nem de um e nem de outro, sabe? Fica aquela coisa mista que você não... É dos dois. É dos dois, mas não dá a mesma liga do que quando é o autor sozinho, ele mesmo escrevendo. Tipo, eu gosto muito do Gaiman, gosto muito do Terry, mas cada um na sua. Os dois juntos parece que não deu uma liga boa, sabe? Combina apesar assim, de combina eu ter curtido a história na época. Não, na época eu curti. É só porque é diferente. Eu acho muito melhor cada um escrevendo o seu separadinho do que os dois juntos. É. Atenção, Cis, mas, tá enfim, pegando em armas. Olha que na Suíça é liberado a arma, viu? Opa. Caramba. É. Agradece que a fronteira eu tá não fechada. Não tô podendo chegar aí no Brasil, mas olha. Não, cara, mas a decepção maior foi porque eu fui com expectativa alta, pô. Eu queria muito gostar do livro. E aí eu comecei a ler, achei chatíssimo. Aí eu falei, ah, não. Mas aí, por orgulho, eu terminei o livro, só pra dizer, talvez salve no final. Não. É justo, é justo. Olha, eu não sei se eu achei muito justo, mas tudo bem, né? Enfim. O que eu vou dizer? O que você vai dizer agora é a sua resposta. É isso que você vai dizer agora. Qual é? Então, né? Bom, a minha resposta, eu não tenho muito a dizer. Foi o primeiro livro que eu li no ano, A Guardiã da História. É meio que uma decepção, mas nem tanto, porque não é como se eu estivesse esperando tanta coisa também. Eu só achei porque eu não conhecia a autora, não conhecia nada. Mas eu tinha lido a resenha, eu tinha gostado da premissa, que é como se fosse uma biblioteca, mas de corpos de pessoas mortas. Então tem os bibliotecários que podem ler as histórias dessas pessoas. E eu achei muito interessante, só que quando eu fui ler, assim, a construção do mundo até é legal, mas os personagens, era muito draminha adolescente, talvez eu também já esteja ficando um pouco velha pra isso, talvez. Então, é isso, não tenho muito mais a dizer. Tranquilo, sim. Nunca nem ouvi falar. Esse eu não conheço. Eu não conheço, mas essa premissa é legal. E não é... Eu gostei da premissa também. Bacana, mas não rolou, gente, não sei. Acontece. Eu tive algumas decepções esse ano. Algumas eu não me sinto confortável de fato. Eu sou a pessoa que não se sente confortável em falar que desgosta de algumas coisas. Porque daí vai pra gosto mesmo. Ou não, enfim. Aí alguns. Eu tive algumas decepções, mas uma delas foi o Alena, do Kim W. Anderson. Eu desgostei. Eu vou dizer, em suma, que eu apenas desgostei, deveras, dessa HQ. É uma história em quadrinhos. Nossa, eu desgostei num nível fantástico. Foi assim, foi intenso o meu nível de desgosto. É só isso. A minha decepção foi o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. A gente já comentou bastante sobre ela durante a leitura do mês de abril no Clube do Multiverso. A gente falou os pontos fortes e os pontos fracos. E a minha decepção é justamente por eu estar esperando até algo diferente. Não por ser ruim o livro, mas a decepção é justamente por esse ponto. Eu achei que ele ia entregar uma coisa e ele acabou me entregando outra. E o final acelerado me quebrou um pouco. Eu queria ter visto mais do conflito que ele estava construindo. Apesar de ele, aquele final rápido, fechar aquela história. Não foi uma coisa que desceu redondo, vamos dizer assim. Então, de maneira sucinta, é por isso que a minha decepção é esse livro. Aí você vê o dilema. No Leitor Cabuloso lá, A Casa do Boteco, todo mundo ama. Aí eu chego aqui no Multiverso que o pessoal achou meia bomba. E agora? Leio ou não leio? Você lê pra poder formar sua própria opinião. Ai, preguiça, cara. Exato, puta que pariu. Vamos lá, Chu. Eu também tive algumas decepções, mas é aquele negócio, eu sempre fico tentando ver um lado positivo da leitura, mesmo quando ela não me agrada de todo. E eu concordo bastante com o que o Ace falou do Ninguém Nasce Herói. A expectativa que eu tinha em relação a esse livro era uma, e ele foi por um outro caminho que, ao término da leitura, eu não saí completamente satisfeito dela. Não chega a ser aquela decepção, nossa, meu Deus, que horror, que despedida de tempo. Não. Teve algumas partes muito proveitosas na leitura, mas não foi aquilo tudo que eu esperava, sabe? A coisa da expectativa, do hype que foi gerado em torno do livro. Tem também a coisa de momento, né? Não acho que eu tenha lido esse livro num momento dos melhores, assim, mesmo tendo sido no clube e tendo tido a oportunidade de estar discutindo ele com o pessoal, isso sempre acrescenta muito, mas é o livro que me decepcionou um pouco, ficou aquela pontinha de queria tanto mais desse livro, queria tanto mais da prosa do Eric, não foi dessa vez, talvez nos próximos, autor que ainda quero ler algo que eu saia completamente satisfeito de uma leitura dele, quem sabe nos próximos. Mas vamos deixar de lado então o clima amargo e a desavença, vamos falar do que mais surpreendeu nesse ano. Depende. Depende pelo quê? Não, porque o que me surpreendeu negativamente. Mas eu posso também dar uma resposta boa. Aí fica a critério de vocês. Eu achei que era positivamente. Tá certo, eu gostei muito disso. A interpretação, ela foi coerente, sabe? Porque você pensa, surpreender, o que que significa surpreender? Surpreender positivo ou negativo? Sim. Tá certo, Muca. É, então aí você que sabe. Eu posso dar duas respostas, tenho as duas prontas aqui. Vá tranquilo, você que trouxe essa possibilidade, agora eu fiquei curioso. Não, cara, eu vou ter que falar de novo aqui, que a minha maior decepção foi uma tetralogia. É tetralogia que fala? É. Uhum, sim. Então é isso aí. Eu li 4 livros, bicho, pra chegar no final e ser, olha... Vamos, insira aqui o termo pejorativo que você preferir, eu não vou me pronunciar nesse sentido, mas o Rei Corvo, da Meg Stiefwater lá, nossa senhora, é isso, cara. É, tirei esse peso do meu coração. É isso. Oh, meu Deus, a gente leu o primeiro, ficou até bacana, leu no segundo meio do clube, mas... Não. Primeiro e segundo, eu indiquei. Porra, não, porque tá muito legal essa saga aqui. Vamos ler. Aí a gente leu. Fiz vocês lerem primeiro, gente. Me desculpa, me perdoa. Caralho, não continuem. Bicho, não continuem. Fica aqui o aviso, então, do Muca. Vá por sua conta e risco. É, tem muita gente que gosta. Não tô dizendo que você desaconselha. Vá por sua conta e risco. Você sabe aí que no gosto dele desagradou. Se você ainda continua curioso, você vai ler. Mas vamos lá, agora deixando a bad vibe de lado. Vamos lá. Moçada, vamos animar. Vamos nessa. Muca? Ah, não. É pra eu falar também? O positivo. Eu surpreendeu positivamente. Ah, tá. Ah, não. Eu achei que tinha descartado a outra parada. Eu disse que fiquei curioso justamente por você ter terminado. Agora você que lute, Muca. Você adicionou aí outro livro aí por sua conta e risco. Ah, não. Então, tudo bem. Então, posso indicar também o Poço da Ascensão. Repetindo aqui, o Poço da Ascensão, cara, me surpreendeu muito o final desse... Cara, total oposto, bicho. Brandon Sanderson. Não vou dizer isso não. Mas, mano, Brandon Sanderson. Entra na minha casa, etc. É isso, exatamente isso aí. É porque, enfim. Aí, quem pegou, pegou. Mas, mano, o final desse livro é incrível. Incrível. Amei, cara. Bom demais. Maravilhoso. Esse programa tá sensacional. Desculpa, cara. Eu não estou reclamando, não. Estou dizendo que esse programa está uma loucura sensacional. A gente não chegou nem na metade. Aproveitando o caos e a pessoa caótica deste grupo, Camila. Ai, sabia que eu estava chegando. Quando começou essa frase, eu falei, ah, é comigo, que legal. Tá, ó, o livro que mais me surpreendeu esse ano foi Araruama. Eu não tinha tido contato... prévio, né, com a saga, e aí eu li por conta de vocês mesmo e fiquei completamente obcecada, apaixonada. Eu, aquele próprio meme do Meninas, né, tipo, ela só queria falar disso, e daí ela pedia que pessoas falassem com ela sobre o assunto pra ela poder falar mais. Então, foi Araruama eu gostei muito de ler, foi uma surpresa muito boa. Ah, que bom. Show de bola. Era a minha resposta também. Então vai fundo, complementa aí. Você que lute, Chu. Pô, não tem como, né? Quando você começa a ler aquilo, você se vê imerso naquele universo colorido, rico, com coisas tão familiares, tão próximas ali, e ao mesmo tempo tão, tão longe, porque é um tipo de fantasia que você não tem tanto contato, né? Você tem muito contato com a fantasia e a mitologia europeia, principalmente. Aí quando você pega algo com aquela inspiração latina ali, nas culturas pré-colombianas, e a prosa do Ian, que é uma delicinha de você ler, tá imerso naquele livro, no momento em que eu tava tão precisado de uma leitura que me tirasse da realidade por alguns instantes pra ter um alívio, um momento de paz e meia natureza junto com os personagens ali. Nossa, incrível, não tenho o que dizer do livro, não sei isso. Melhor surpresa de 2020 até agora foi esse livro aí. Dificilmente, se eu ler alguma coisa no segundo semestre, vai se igualar a Araruama ou a continuação dele, que esse tá no radar de leituras por causa do clube. A gente deve ler, então vai ser uma oportunidade de ouro pra estar revisitando de novo este universo, esses personagens e tudo mais. Sim. Então, o livro que mais me surpreendeu esse primeiro semestre foi um que eu já fiquei sabendo que teve gente que não gostou no multiverso, que flopou no clube do livro, mas eu gostei de Vulgo Grace, me surpreendeu bastante. Eu não tinha lido nada da Margaret Atwood ainda, e eu gostei bastante. Eu gosto de livros, geralmente, de tipo de crime, de mistério e tudo isso, eu leio desde muito nova esse tipo de livros, mas eu gostei bastante do jeito que esse livro é construído, o jeito que é contada a história, o ponto, tipo, a personagem, eu achei ela, tipo, como que eu vou dizer, muito dúbia, né? Então eu achei que deu uns toques legais, e eu gostei bastante da escrita da autora. Tipo, apesar de ser uma história de crime, assim, ela tem uns pontos meio poéticos, algumas coisas assim, eu achei muito legal, eu gostei bastante, me surpreendeu, porque eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Justo, justo, justo. Tá aí, ficou aí o cheiro, tá vendo? Quem quiser que receber aí, ainda bem que eu nem li nesse negócio. É bom, eu comecei e tava curtindo, só que tava denso. E aí, deu start na pandemia, eu falei assim, agora eu não consigo mais ler esse livro. Ele tá como lendo... Você vai usar a cartinha, você vai usar a cartinha da pandemia, Chico? Cartinha pandemia. Fica aqui a indicação para os ouvintes que tá tudo bem você não gostar dos livros e tá tudo bem você gostar muito dos livros. Sim, sim. Ah, sim. E a gente gosta de pistolar justamente porque a gente tá entendendo. Eu vou defender o menino Chu, que o ritmo caiu fácil do pessoal. Eu tava gostando até do livro. Achei ele que se prolongava em alguns momentos até demais. Mesmo assim, era muito bem construído toda a história, o personagem, essa dubiedade da personagem. Toda hora você não sabia se confiava ou não confiava nela. Isso era bacana. Só que como era uma leitura conjunta e todo mundo foi esfriando, começou a pandemia. Durante a leitura dela em março, foi todo mundo esfriando, preocupações. E eu era o único que tava lendo. Aí eu disse, gente, já que vocês não estão lendo, eu não vou terminar a leitura sozinho. Vou deixar pra outro momento. E é isso aí. É o que tem pra hoje. Vamos lá, falta só o seu, não é isso? O meu é rápido. Eu não tenho resposta porque eu não fui surpreendido nem negativamente, nem positivamente por nenhum livro nesse semestre ainda. Nossa, que pessoa insensível isso. Uhum. Talvez. Nada me surpreendeu este ano. Né? A parte do insensível, vocês vão ver mais pra frente que e não existe, mas surpreender é um termo forte. Eu estou fazendo uma coisa que chama bullying. Eu sei. Eu estou me defendendo, calma. Mas já que eu não tinha resposta para essa, vamos para a próxima e eu começo. É um novo autor favorito que fez um lançamento nesse primeiro semestre ou que você conheceu recentemente. A minha resposta é Carol Chovato, pela leitura do Porém Bruxa, que foi um livro que me agradou bastante. Eu li ele no início ainda no ano, ainda em janeiro. Foi uma ficção urbana, né? Uma fantasia urbana construída no Brasil, focada no Brasil, com personagens brasileiros, com bastante representatividade, com personagens que estão ali acrescentando na obra, trazendo um pouco mais de conteúdo, não apenas fazendo parte de cumprir uma tabelinha, como a gente comentou no último podcast sobre representatividade, né? No último Clube do Livro. Se você não ouviu, vá ouvir aquele programa para entender melhor esse assunto. Eu gostei bastante da escrita da Carol. Os diálogos dela são um tesouro à parte. Você lê o diálogo do personagem, você consegue realmente ouvir. Ele é bem escrito da forma como a pessoa fala. Não é aquele diálogo que tem aquelas vírgulas e coisas que as pessoas às vezes nem usam. As pessoas atropelam-se um aos outros nas palavras. Não, é aquele diálogo que é totalmente natural e faz a história correr sem travar nem um pouquinho. Por isso a Carol tá nessa posição aqui, escolhida como a minha nova autora favorita, né? Nesse semestre. Ah, eu quero muito ler o Porém Bruxa. Também vou ler em breve. Mas vamos lá, seu Samuel. A nossa parceira Vec, ela tá em alta entre a gente, porque a minha nova autora favorita é a Nikellen Witter, que lançou Viajante do Abismo. Comecei lendo Guanabara Real, que ela escreveu a seis mãos, junto do Azé Cordenonce e do Ernest Tavares. E eu gostei muito, eu gostei bastante. Daí a Lígia falou, pô, lê aí, é muito bom, não sei o que lá. Eu digo, vou ler. Queria ler já. Queria conhecer mais da autora, porque eu gostei muito da personagem dela no Guanabara Real. E aí eu gostei bastante de Viajante do Abismo, da Nikellen Witter. Airechu, cadê o senhor com essa resposta aí? Novo autor favorito. É aquela coisa também tá disputadíssima esse lugar aqui. Eu quero muito citar o Ian Fraser, mas como eu vou falar de outro, do Araruama em outra oportunidade também, eu vou falar do Vitor Martins aqui, que foi um outro autor também, que foi um prazer ter descoberto a prosa dele. Como escreve bem, do jeito divertido, que te cativa ali com os personagens, sabe? Ele coloca aquela tridimensionalidade no personagem, você sente que é alguém real ali, porque ele tem características bem próprias, bem únicas. Isso falando do personagem dele que eu conheci no Escrito em Algum Lugar, foi o livro também da leitura do último mês do Clube do Multiverso, e eu vou facilmente ler qualquer coisa que ele escrever de agora em diante. Eu tava precisando de história desse tipo, assim. Tem hora que a gente esquece, fala, não, existem histórias, assim, também quero ler coisas assim, tô lendo uns negócios meio densos demais, preciso de história desse tipo também. E ele conseguiu entregar bem, sabe, não só também pela questão de ser uma história legal, bem contada, com o final feliz e tal, não, é realmente, você vê uma prosa que é eu cheguei a comentar no clube, que ela é bem polida, sabe? Você nota uma escolha de palavras muito bem feita ali pra poder te causar um sentimento, uma emoção, ou fazer uma alusão a outra coisa na narrativa que, enfim, quando você tá lendo faz toda a diferença. Eu gosto muito quando o autor se esmera nesse nível de detalhamento e é por isso que ele tá neste lugar aí, como novo autor favorito hoje. O Ian também pode dividir o pódio com ele, que é a mesma coisa. A empolgação, tá valendo. Camila. Era um que eu tava querendo ler alguma coisa fazia bastante tempo já. É o Jin Anotsu. Eu acabei lendo o Honey e o... O Honey? Eu não sei como é que fala. E o Sino da Divisão. E, nossa, eu fiquei apaixonada pela escrita dele. Eu fiquei muito feliz de gostar tanto, sabe? De como ele escreve, das personagens do livro. Então já era uma pessoa que eu falava, nossa, vou gostar do que ele escreve. E aí foi muito legal por poder ter lido um livro e ter gostado bastante. Então eu vou colocar o Jin como o novo autor favorito. Maravilhoso, lerei. Sim. Então, eu poderia facilmente citar a Margaret Atwood, porque, como eu disse, gostei do livro. Mas eu vou citar o Carlos Luiz Safon, em homenagem, né? Porque ele faleceu agora no mês de junho, porque eu finalmente li o livro dele. Eu acho que provavelmente foi o livro que mais me indicaram na história da minha vida inteira. E eu finalmente li, e eu gostei muito do livro, então eu já tô com vontade de continuar a série do Cemitério dos Livros Esquecidos, e tem mais alguns outros também me falaram bastante de Marina, então eu vou citar ele, Carlos Luiz Afon. Fora de caráter minha. Outra também. A minha também. Gente, vão ler. Já tem o Júlio, já, que fez a indicação pra mim dele há muito tempo atrás, desse autor. Ele falou no Amigo Secreto que a gente fez, que é um programa divertidíssimo, nosso especial número 50, ouço, recomendo. E agora a Si também recomendando o livro. É aquele que, assim, muita gente indicando. Certeza que você vai gostar, que você enrola um tempinho. Fica aguardando o momento certo pra ler. Enfim, tô aguardando o momento certo pra ler. Quando sei que eu ler, eu vou gostar muito. E vou fazer essa propaganda toda que o pessoal tá fazendo também do livro. Porque, enfim, quando a gente gosta, é isso mesmo. É livro pra quem gosta de livro. É livro falando que ama livro. É livro que fala de livro. É aquela coisa que é linda, entendeu? Você tem que ler essas coisas, sabe? Não tem como. Meta livro. Exato. Boa. Vendeu bem, viu, Si? Eu tô vendida também. Aí eu queria acrescentar que, assim, eu li justamente quando começou a quarentena e eu saí lá de Barcelona, então, sabe, deu aquela saudade da cidade, eu ficava imaginando que eu tava andando na cidade, assim, e tal, então teve mais emoção ainda. Essa daqui eu não sei se todo mundo vai ter resposta, mas vamos lá. Tá na tag, a gente tem pelo menos que falar lá aqui. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. No ano passado eu até consegui encaixar um personagem nessa resposta, mas esse ano, um ano tão louco, tão difícil assim, as histórias vieram mais pra ajudar a gente a enfrentar esse tempo doido aí, mas não consegui retirar uma resposta que viesse para essa questão. Uma quedinha por personagem fictício recente. E com vocês? Qual é na vontade de vocês aí, quem que for sim, quem for não? Ah, eu tenho resposta. Mesmo que eu não tenha força pra ter, que eu quero muito gostar dos personagens. Mas é crush. É. Bom, o que eu acho que eu tive uma maior quedinha, assim, foi o Essaí do Araruama, porque ele tem orelha de gato, simplesmente por isso. E também porque ele é um personagem sedutor, ele é poeta. Ah, Erechu confirmado. Enfim, lindíssimo, lindíssimo. Neste programa. É de gato não, gente, de jaguatirica, é diferente. É ainda mais sedutor, ainda mais... Enfim, é um personagem que me chamou bastante atenção e só em câncer faz coisa, não recomendo. Eu tive problema com essa pergunta, porque eu tenho lido muito livro com pessoas muito jovens, então eu não tenho crush em ninguém. Aí fica um pouco difícil. Então, eu também meio que não li muitos livros. Os livros que eu li não eram livros com personagens pra ter crush, assim. Então, eu acho que não tenho resposta também pra essa pergunta esse ano. Ano passado eu respondi, mas daquele jeito também, né? Eu só botei uma aqui pra dizer mesmo. A Rafaela, ela é a psicóloga em Sorrisos Quebrados. E esse ano eu li Destinos Quebrados, que aí é um romance com ela e tal. Só que eu não shippei o casal, aí eu... Enfim. Mas eu chorei nesse livro. E ela é simpática, merecia ser feliz. Então tá bom. Você não shippou o casal porque você tava shippando ela com você, Mu, que é diferente, ela merece coisa melhor. Será que foi uma coisa do psicológico? Você já abre um doczinho ali, fanfic. É um universo alternativo. Vamos resolver esse problema aqui. Não, mas... O cara do livro é um Zé Ruela de carteirinha, assim. Aí não dá. Devido a problemas técnicos, nosso capitão Ace Barros foi ejetado aqui da nave, mas ele deve estar bem. Deve estar. Vamos lá com a resposta do número 9. Qual é a pergunta? Seu personagem favorito mais recente. E quem vai começar? A Sico falou pouco. Eu falei pouco. Mas posso falar. Então vai lá, Si. Parece que você foi escolhida. Então, eu poderia facilmente falar a Grace lá do livro, porque eu achei um personagem muito bem construído. Só que no livro que eu li, bem em janeiro ainda desse ano, que eu li A Sociedade Literária e A Torta de Castas de Batata, que é uma comédia romântica, mas tem livro, tem sociedade literária e todas essas coisas. E tem uma personagem que é uma escritora, que é a Juliette Ashton. E eu gostei muito dela, me identifiquei um pouco, então ela vai ser minha personagem favorita. Muito bem. Senhor Exu? Eu joguei a bola pra Si responder, mas é curioso que a minha personagem favorita foi a Dona Simone, charada Si. Porque... Que senhorinha simpática e dá muito vontade de se abraçar a ela, né? Aquela avó mesmo, assim, vozona que você quer ter ou que você tem, que te faz lembrar da sua avó. Ela é a protagonista do livro A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero, que a gente leu no Clube do Livro. E eu saí da leitura, assim, querendo muito dar um abraço nela, tomar um café com ela, contar um caso com ela. E lembrando também da minha avó, que tem um tempão que eu não vejo por causa de isolamento social, morrendo de saudades da avó. Foi aquela nova personagem que foi muito gostoso de estar conhecendo. Por estar me despertando essas emoções, né? Aquela coisa de bem caseira, bem família, assim. Muito bem, então. Camila? Jô. Personagem favorito que eu tive aí nas últimas leituras foi o Armando, do Homens Elegantes, do Samir. Ah, eu gostei muito dele. Ele é um personagem... Nossa, foi um livro em si com muitos personagens marcantes, mas o Armando é sensacional. Então, eu tentei também selecionar de livros que eu ainda não tinha citado. Mas aí você comentou da Dona Simone. Dona Simone... Um grande abraço, você que está ouvindo este podcast, Dona Simone, porque ela é tão real quando você lê que você já acha que com certeza ela vive no mundo real. Mas o meu personagem que eu selecionei aqui previamente foi o Armando. Eu tô devendo ler esse conto da Isa Próspero, cara. Então, mais uma falha de caráter, veja só. Rapidinho, viu? Lerei. Rapidinho. E o meu personagem favorito, ele tem um livro próprio com o seu nome, que é o Juca Pirama, Marcado para Morrer, do Ernesto Tavares. Foi lançado recentemente também e é pela nossa parceira Jambô. Então fica aí a indicação também, que tem cast lá no Boteco. A gente também comentou aqui, eu indiquei o livro aqui em um podcast anterior. Juca Pirama é um personagem incrível, cara. É um personagem do Gonçalves Dias, que o Enéas escreveu uma releitura dele. Então é muito bom. A décima pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Vamos lá, Camila. Jo? O que te fez chorar aí? Assim, eu sou muito fácil com chorar em livro, porque por isso que eu não leio livro de chorar, nem filmes. Você não vai me ver vendo dramas. Que eu sou realmente muito fácil. Aí, o último livro que eu chorei que nem carneirinho, largado, abandonado pela mãe, foi justamente o que eu respondi lá na pergunta 1, o Só Garotos, da Patti Smith, porque ele é um livro que a Patti Smith, ela escreve. Basicamente, ela vai... É um livro meio biografia, que foi pra fechar a questão do luto, depois da morte do Robert Mapplethorpe. Que ela teve um relacionamento, uma amizade, assim, de alma, sabe? Eles tiveram um relacionamento também afetivo e de jornada dos dois, assim. Foi um livro que ele me tocou muito. Eu não consegui, literalmente, parar de ler. Eu acabei pegando ele na minha estante, assim, e... Só porque, tipo, nossa, faz tempo que eu não leio os livros que estão aqui encalhados. Aí eu peguei, assim, na loucura, e eu não consegui, eu acabei lendo ele inteiro, seguido. Eu passei o dia inteiro lendo ele, fui terminar umas 3 da manhã, chorando que nem um carneiro abandonado. Você vê os dois, sabe? Você começa a questionar a vida deles, os anos 70 em Nova York, e aquelas pessoas jovens sem ter apoio, e droga, e família, e amizade, e música, e tudo, sabe? Vivências, assim, foi um livro que, nossa senhora, ele me destruiu, foi fantástico, ele virou um livro favorito. Mas chorei largadíssimo. Ok, muito bem vendido. Sou obrigado a colocar na minha wishlist. Nossa, pode colocar, tu vai atrás. Sofrer. Nossa, que legal. Mentira. É porque assim, você já bacana. Sabe, mano. Obviamente, tipo, ele morre, né? Porque você sabe que ele morre na vida real. É um livro real, de fato, sobre... Uhum. Mas é muito legal por conta dessa... A construção dela é aquela pessoa que é artista, sabe? Então, você fala, aquela mulher já chega na prosa com esse livro, uhum. sabe? Ela é poeta, ela é musicista, e a pessoa já chega na prosa com isso. Sim. Sabe? Ela é artista e ele era artista, então são livros sobre dois artistas. É literalmente isso. Então, é fantástico. É um livro insano de bom. Eu vou responder aqui, então, pra fazer o contraponto da Camila, que eu sou a pessoa mais difícil pra chorar com livro, com filme, com essas coisas assim. Eu justamente quase não assisto drama, porque pelo motivo contrário. Mas esse semestre eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, como eu falei, que foi o que, como eu já respondi na tag, e não tem como não se emocionar. Eu não chorei, mas vários relatos, várias passagens são muito emocionantes, realmente te tocam muito, te fazem pensar muita coisa, então eu diria que foi o livro que mais me emocionou. Muito bem, reforçando a indicação aí. Exato. Né? E o senhor, senhor Erechu? Eu também tenho um problema com chorar com livro. Geralmente eu não choro com as histórias. Quando eles são dramas reais, assim, eu acabo ficando um pouco mais mexido com as histórias, né? Acabo me incomodando um pouco mais lá no, na alma. Mas, assim, de chegar a derramar lágrimas mesmo por algum livro, por algum personagem, em literatura é muito difícil. Geralmente com audiovisual é mais fácil, porque eu acho que entra a questão da cena, aquela coisa daquele momento que você tá mais absorto ali. O filme consegue me deixar mais absorto do que a leitura, às vezes. A leitura eu sinto como se tivesse dois eus lendo, sabe? Um que tá lendo ativamente e outro que tá meio que avaliando em segundo plano o que eu tô lendo ali, e aí é um pouco meio complicado. Mas tem um livro, O Fluxo Floema, da Hilda Hilst, que eu tô lendo dentro do Da Prosa, que é um livro maior que reúne todos os outros livros de prosa dela, e foi praticamente o único dessa coletânea de prosa da Hilda que eu consegui terminar todos os textos menores que tem dentro dele. E assim, eu não chorei por um ou outro personagem específico, porque esse é um livro bem... A forma como ele é escrito, né, o fluxo de pensamento, você fica o tempo inteiro passeando por pensamentos e personagens ali que ela vai colocando, e às vezes você se perde muito nesse ir e vir de pensamentos. Mas tem alguns trechinhos ali que acabam te tocando, sabe? Poxa, eu tô sentindo isso aqui, que o narrador tá falando seu próprio pensamento, né? Aquela coisa de eu tá lendo duas vezes ali, um em primeiro plano e outro em segundo plano. Aqui eu já confundo, eu já não sei se eu tô lendo, eu já não sei se eu tô pensando como os personagens, porque é pra você fazer essa viagem louca na cabeça de um narrador ali, de uma voz que não é a sua, mas que se mistura um pouco com a sua vivência, os seus pensamentos, a sua memória. É uma experiência única. Não é um livro que é tanto assim pra você entender, pra você ter uma noção de início, meio, fim, ou tirar uma grande sabedoria dele, mas naquelas minúciazinhas em que você tá passando ali dentro daqueles pensamentos, ele consegue te despertar algumas emoções, te tocar de um jeito que talvez um livro é do tipo início, meio, fim, ou uma história de drama, não faria. Esse tipo de livro, com esse tipo de narrativa, tem essa vantagem e consegue me tocar um pouco mais, me deixar um pouco mais mexido do que os outros. E é o que eu escolhi pra responder esse aqui, e até também porque eu tô com um pouquinho de falta de opção de livros, então vai, esse é o que mais se encaixa. E Vossa Senhoria, Muca? Olha, o que mais me fez chorar é curioso, porque eu não chorei enquanto eu lia, eu chorei depois, porque eu tava participando da Maratona Literária de Inverno, do Vitor Almeida, e aí eu propus, né, que eu tinha que ler o livro favorito de um amigo, e a Carol Vidal me sugeriu ler Flores para Algernon. Daí eu, tá, vamos lá. Vamos ler, né? Já que é o favorito dela, favorito de uma outra amiga minha também, a Brena Gentil. Então, vamos lá. E, assim, é um livro de ficção científica, escrito em 59, republicado em 66, em formato de livro. E, cara, 60 anos, praticamente. E o trato que as pessoas sem deficiência continuam tendo com as pessoas com deficiência não mudou. E é uma coisa assim que eu li, muita gente se emociona quando lê, eu li com raiva, porque eu passei muito das coisas que o personagem principal passa, bullying que ele sofria, e eu passei, lógico, em menor escala, até porque são deficiências diferentes, ele tem uma deficiência intelectual e a minha é visual. Assim, foi uma experiência o livro é muito bom, é muito interessante, como ele tem deficiência intelectual, e ele vai ter que, ele vai fazer uma cirurgia pra se tornar inteligente, então, através dos relatórios dele de progresso, tu vê que ele começa escrevendo tudo muito errado, e aí vai melhorando, até o ponto que ele se torna um gênio. E tudo isso envolve muito também a relação dele com as pessoas ao redor. E quando ele se toca que as pessoas que ele achava que eram amigos, na verdade, não estavam rindo com ele. Estavam rindo dele e cara, é uma coisa assim que é bizarro. Eu terminei de ler o livro puto, muito puto. Mas assim, a crueldade apesar de comigo ter sido um... Eu não passei exatamente por aquilo, mas eu conheço gente que passou, eu conheço gente que faz esse tipo de coisa, porque é algo comum até hoje. E eu chorei quando eu tava conversando com a Carol. Aí quando eu fui indicar pra Lígia também, eu chorei. E aí quando eu fui ver um vídeo da Pam Gonçalves, que ela comentou sobre, eu também chorei porque ela, pela experiência dela também, assim, me lembrou um pouco mais. Mas durante a leitura eu não chorei, mas depois foi foda. Foi a digestão, né? Sim. É um livro muito bom. Então, aí, pessoas sem deficiência, leiam. Ele tá na lista já. Mas vamos lá. Vamos. Qual é a próxima pergunta? A pergunta 11 é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. É pra recuperar das emoções boas e intensas. Então, quem quer começar? Vai, Muca. O livro que me deixou feliz, eu também li recentemente, que foi na Maratona de Inverno aí, foi O Feiticeiro de Terramar, da Ursula K. Le Guin. Mas é uma fantasia muito legal, muito gostosinha, assim, para todas as idades. É uma jornada muito boa de se ler. E o pós-fácil da autora é tão bom quanto o conteúdo. Cara, incrível. Eu tava enrolando para ler. E aí eu botei, nessa maratona eu tenho que ler o livro de uma mulher, então vamos lá. Vou ler um da Ursula K. Le Guin, que eu ainda não li nada dela. E, bicho, muito bom. Eu acho que... é muito legal. Foi o primeiro contato que eu tive com a literatura dela, então fiquei feliz em ler, porque é uma jornada muito gostosinha. E uma introdução muito legal pra escrita da Úrsula também, né? Ela é muito fantástica. Sim, eu tô com alguns pra ler. A falha de caráter é enorme não ter lido nada dela, hein? Tem um conto curtíssimo, aqueles que procuram Homelas. Aí, ó. Acho que esse é isso. Eu li. Esse eu conheço. Você já leu. Tá aí. Eu não li o romance, eu esqueço que eu li o conto, lembrei. Não, esse conto dá um incômodo. Socorro, leiam, é muito bom também. Né, você lê, você fica mal do conto. O que você tá disposto a sacrificar pela felicidade geral da nação? Nossa. Então você consegue ficar feliz e consegue ficar triste com a mesma autora. Isso é alcance, que chama. Uhum. Sim, mas vamos lá, Camila. Você tá falando aí? Qual foi o livro que te deixou feliz? Acho que eu vou pro último livro que me deixou feliz, porque vários livros me deixaram feliz durante este ano, que é uma grande conquista. Parabéns, livros. O último que eu li, que eu fiquei muito empolgada, foi o Rani e o Sino da Divisão. Muca que lutou também, porque eu mandei muitas mensagens. Sim. Eu fiquei muito feliz porque é um livro que, nossa, eu teria gostado muito de ler ele quando eu tinha mais ou menos a idade da protagonista. Então, sei lá, com meus 15, por aí, assim, sabe? É um livro que ele tem um retrato muito legal de gente jovem, sabe? É tudo muito... é muito verossímil. E você se sente muito parte do grupinho. É um livro muito gostoso, sabe? Você tem aventura, tem as tretinhas, você tem sobrenatural. É um livro muito completo. E eu fiquei muito feliz de ler ele porque eu fiquei muito empolgada. Eu comecei a ficar pra todo mundo. Eu fui pra um lugar muito gostoso com esse livro. Eu realmente fiquei muito feliz com ele. Muito legal. Me vendeu o livro, ó. Por isso que eu só falo das coisas que eu gosto. Mas vamos lá, Si, você? Então, eu tenho dois aqui que eu coloquei por motivos diferentes e dois que eu já citei em outras categorias, porque como eu disse no começo, não tenho livros suficientes pra variar tanto, então ia acabar repetindo. Mas eu acho que o livro que me deixou feliz foi esse da A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que é aquele livro que eu já falei algumas vezes em outros episódios de podcast, que dá aquele quentinho no coração, assim. Mas não... pelo romance em si, porque não é necessariamente o foco principal, mas é porque ele conta a história de uma sociedade literária que surgiu no meio da ocupação da Segunda Guerra numa ilha britânica, acho que sim. E é bonito ver assim como as pessoas se uniram ao redor dos livros e como isso fez diferença num momento tão difícil na vida delas e como elas puderam construir amizades que duraram anos depois da guerra e tudo isso. É, por causa dos livros. Então, sabe, tipo, é claro, eu não digo que eu queria estar lá porque era uma situação horrível, mas sabe, tem aquele fundinho que tu pensa, poxa, que bacana, né? Tipo, como, que coisa bonita, né? Então, tipo, me deu um quentinho no coração de alegria, assim. E o outro livro que eu posso citar é o Cartas para Beatriz, Beatriz Letters, porque eu li em inglês e eu sou uma pessoa que eu tenho muita preguiça de ler em inglês porque meu nível não é muito bom, mas eu fiquei feliz de ter terminado ele, mesmo que seja um livro curtinho e cheio de firula, assim, digo, no... que as páginas não são necessariamente todas cheias e tudo isso, então... mas mesmo assim, eu fiquei feliz de ter finalizado ele em outro idioma. É isso. Maravilhoso. Chique 10. Mas vamos lá, senhor Exu. Falta só o senhor. Bom, o meu, o pessoal até me zoou. Já viu falando empolgado sobre como um livro que tinha me deixado feliz por ele ter um final feliz, que é o Escrito em Algum Lugar, do Vitor Martins, que eu já citei aqui. E basicamente é a história do Antônio, que ele é grande fã de uma banda adolescente, né, uma boy band, e ele lá nos seus 26 anos, se considerando idoso, porque a banda tem um público-alvo de garotas de 15, adolescente, ele fica um pouco naquela, né, se perguntando quão maduro ele é ou não pra tá curtindo ainda aquela banda, mas ele quer muito ir ao show dessa banda, que é algo que ele acha que deve pra ele mesmo, sabe, o Antônio, que ele era adolescente, que curtia a banda, não teve a oportunidade de ir, e o Antônio adulto quer dar a ele mesmo esse presente, ele curte muito a banda e ele vai atrás desse sonho, e lá, né, na fila do show pra comprar os ingressos, ele acaba conhecendo um outro rapaz, porque ele se apaixona, aquela coisa bem clichê, né? Tô na fila, me apaixonei, o amor da minha vida. Mas é um livro com um clichê gostoso, reconfortante, que num período de tempo tão difícil, né? Que às vezes falta esperança de tudo, é tão gostosinho se ler, dá aquele quentinho no coração. Então, é a minha resposta pra essa pergunta. Bom demais, cara. Eu tenho que ler também. Leia. Eu gosto muito do Vitor Martins, e aí esse também tá na lista. Eu tenho ele já. Ele é rapidinho também. Vamos seguindo. Próxima pergunta. Pergunta 12 é: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Senhor Exu. Caramba, eu escrevi aqui no resumo, melhor adaptação. E aí eu não vi que tava tão especificado. Adaptação cinematográfica de um livro. Porque eu tava vendo muito filme quando eu tava saindo de casa e indo no cinema aqui da cidade, que organiza algumas mostras gratuitas com filmes antigos e tal. E aí muitos dos filmes que eles passam lá são adaptações. E geralmente são filmes que não estão em cartaz. Com a pandemia e tal, eu não tenho saído de casa, o cinema não tem funcionado. E em casa é uma dificuldade pra eu conseguir assistir filmes, conseguir assistir qualquer coisa, na verdade. Eu morro de preguiça, eu evito, eu invento de fazer mil coisas e não dou play em nenhuma coisa pra mim assistir. A resposta que eu ia dar aqui seria a adaptação de um mangá que eu vi lá no início do ano, Kazetoki no Uta, que é o Poema do Vento e das Árvores, que é um mangá clássico lá dos anos 70, da Keiko Takemiya. Eu descobri que isso existia e falei, tá aí, que interessante. E como não ia ter como eu ler um mangá mesmo, porque é dificílimo, é raríssimo, não tem nem escaneado na internet, em inglês e tal, mas eu descobri que tinha adaptação e eu fui atrás de ver a adaptação pra me ver como que é. E é basicamente a história de um rapaz voltando à escola que ele estudou, em que ele se lembra de uma amizade lá que ele teve com um outro rapaz, que é um pouco problemático e tal, ele tinha um perfil completamente complicado psicologicamente falando, mas os dois desenvolvem uma amizade muito bonita através de um amor ali que nasce. Esse cara meio que entende que ele consegue salvar a alma desse garoto porque ele tava caminhando ali por causa dos problemas que ele tinha e que ele já vinha trazendo já de longa data. Me deixou bastante satisfeito com o que eu vi, apesar de eu não ter lido o mangá, eu gostei bastante de ter visto a adaptação. E é aquele negócio, eu falei, nossa, isso existe, deixa eu ir atrás desse tipo de coisa que ninguém conhece. Eu sou muito curioso por coisa de nicho, assim. Por sinal, eu tô usando personagem de Avatar desde então, nunca mais troquei, nunca mais pus outro. Enfim, enquanto eu tiver nessa vibe mangá, anos 70, obscuro, eu vou continuar usando Gilbert, lembrei. Enfim. Grande Gilbert. Si, sua vez. Então, eu poderia citar, repetindo novamente, dois livros que eu já citei, que tem adaptações, que é o da Sociedade Literária de Casca de Batatas, que tem um filme, que inclusive é com a Lily James, é um romancezinho fofo, e a adaptação tá bem boa, na verdade, não tenho nenhuma reclamação, e também, no caso, não é cinematográfico, né, mas é, a Netflix fez a série ali do O Vulgo Grace, que na verdade na Netflix tá como Alias Grace, eu não sei por que é a diferença, mas também não é filme, mas é, a série tá bem bacana. Achei muito bonita a estética que eles usaram e tudo, gostei bastante. Mas pra dar mais uma, pra falar uma coisa diferente que eu não falei ainda, que esses dois livros eu já tô citando já várias vezes nas minhas categorias, eu vou falar de um filme que eu assisti esse semestre, que foi do Estúdio Ghibli, O Castelo Animado, que depois eu assisti o filme, eu descobri que era um livro, e eu descobri que ele tá há anos na minha wishlist no Scooby, lá nos Quero Ler, e então eu vou ver se eu adianto e tento terminar de ler, porque eu gostei bastante do filme, muito bacana. Bom pacas. Bom pacas. Exatamente. Então, tô aí no aguardo pra ver, ler o livro depois de ver o filme, que eu acho isso muito estranho, mas vamos lá. É bom fazer de vez em quando o caminho inverso, cara. Exato. Dona Camila. Eu travei com a questão da palavra-chave cinematográfica, porque, assim, eu não acompanho os filmes que eu assisto, tipo, com algum app, ou algum site, alguma coisa. Então, eu não lembro o que, que eu assisti, sabe? Na moralzinha. E aí, em adaptação de cinema mesmo, eu travei, porque, tipo, eu nem pensei ser em série ou os animes, essas coisas. Aí, a última que eu assisti, ou a única, talvez, que eu lembre, foi uma que eu assisti muito recente, que foi o Torre Negra. Ah, é verdade. Assim, eu não fui assistir por conta do backlash gigantesco. Embora eu estivesse muito ansiosa, porque a Idris Elba é o meu Roland canon a partir de agora. E eu gosto muito da saga, então eu tava naquela expectativa, eu tava achando que ia ser o novo filme do Hellboy. Então eu fui com uma expectativa no chão, sofrendo, né? E eu achei bom ele sozinho, eu achei ele super ok, sabe? É um filme que entretém, o casting é super diverso, é muito legal. Tem algumas coisinhas ruins? Tem algumas coisinhas ruins. Tiveram umas escolhas muito interessantes, assim, é um filme Sessão da Tarde muito ok, sabe? É, assim, eu acho que o backlash dele foi maior do que ele merecia. Então, não digo como adaptação, assim, adaptação, né? Mas eu fiquei muito entretida. Foi um filme que me entreteu super bem. Os personagens foram legais, assim, eu consegui enxergar o Roland, consegui enxergar o Jake. E eu fiquei feliz. Foi uma adaptação que me deixou feliz. Bacana, cara. Quem te vê, muita gente fala mal, né, da adaptação. Nossa, mano, eu não assisti até hoje por conta disso. Porque eu olhei e falei, eu não quero sofrer. Nesse novo filme do Hellboy, já eu fiquei prostrada. Eu dormi. Caralho. Eu falei, caraca, mano, que ruim. Era tão ruim que eu sofri. Eu sofri com a ruindade dele e ainda dormi. E aí, quando eu acordei, pedi pro Jefferson resumir pra mim, eu não tinha perdido nada, porque nada tinha acontecido. Era um lixo. Caralho. Mas o Torre Negra, não. O Torre Negra, eu fiquei muito feliz. Justamente porque ele é fechadinho. E acabou, sabe? E, mano, é Idris Elba. Reizinho. E pra fechar, eu vou citar o The Witcher. Olha só, que coisa assim inacreditável, né? Que eu tô citando. É, eu quase não falo, mas é isso. Eu nunca ouvi você falar de Witcher. É. A gente gravou aqui um episódio pro Multiverso X. Estranho, né? É, muito legal, ouçam lá. E eu gostei muito dessa série, cara. Eu gostei pra caramba, assisti 3 vezes. Essa, inclusive, é a única resposta que eu tô repetindo da tag que eu fiz lá no Boteco. Porque realmente eu assisto pouca coisa, cara. Audiovisual não é comigo, não. Minha parada é só o livro. E o The Witcher eu fui obrigado a assistir. É isso, cara. Eu vou dizer que essa opção era meu backup, caso eu pudesse driblar o elemento cinematográfico. Porque eu gostei muito também. Ela me deixou muito feliz. Tanto que, nossa, foi muito legal. Ouçam o cast, a gente conversou bastante sobre isso. Foi muito bom. Uhum. Tem umas loucura. Mas é, qual episódio que não tem, né? Se eu tô no cast. É. Mas vamos lá, pra próxima pergunta aí. A pergunta 13 é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Eu vou dizer que, obviamente, por eu ser cego, eu não me ligo muito nisso. Mas com o financiamento recorrente do Felipe Castilho, agora as HQs têm descrição de imagem, então eu pude acompanhar o Arás, que é uma história linda, escrita lá pelo Felipe Castilho e desenhada pelo Roy Mondaramis, com a descrição da Thaisa Reis. Então foi muito legal para mim. Assim, não comprei, também não ganhei. Eu adquiri através do Catarse. Não sei se vale, mas tá aí. Vale? Vale. É. Você tá pagando, inclusive, ainda. Tô pagando, inclusive, ainda, verdade. Mas vamos lá, quem quer falar também? Eu resolvi me dar de presente um livro gigantesco de aniversário, porque fazia muito tempo que eu não comprava um livro, fazia muito tempo que eu não me mimava com um livro, que é a obra poética da Sofia de Melo Brenner Andersen, que é uma poeta portuguesa. Ela foi uma das primeiras mulheres a ganhar o prêmio Camões, e eu conheci ela por acaso, sabe? É, visitando alguns daqueles perfis que de vez em quando postam um outro trecho de poesia aleatório na internet, porque de vez em quando isso faz bem pra alma. E assim, eu li uns dois dela, assim, em sequência, eu falei, caramba, que coisa bonita, eu preciso ler mais dela. E aí eu fui atrás, eu pesquisei um pouquinho sobre ela e descobri que existia essa edição que reúne praticamente toda a obra poética dela num único volume de 1000 páginas, capa dura e tal, um baita de um livro, aquele que você consegue colocar e ele fica em pé, sabe, na mesinha de centro, que pra fazer inveja no pessoal, eu tenho, né, dá gosto de exibir. Eu falei, tá aí, escolhi meu presente de aniversário, vai ser a obra poética dela, que demorou até um pouquinho pra chegar, não chegou a tempo do aniversário, mas agora ela já tá em mão, já deu uma folheada e é um dos que eu quero dar início na leitura ao longo do segundo semestre aí, porque, e também por ser de poesia, facinho você ler umas duas ali, você já sai contemplado com aquilo, já sai com material pra pensar. Enfim, é um dos mais bonitos e é o que escolhi pra responder essa pergunta. Ficou meio pausada essa fala, porque eu fiquei assim. Você tava lembrando os momentos poéticos que este grande livro lhe proporcionou. São tantas emoções. Não, tem uma coisa com o mar ali. Nossa, falou do mar, que ela fala que ela quer ser a vela sendo empurrada pelo vento. Eu, nossa, meu Deus, eu me lembro. Ainda mais mineiro sem mar, né, pra ver? Rapaz, olha aí. É, não tem. Eu acho que se explica tanto esse negócio de ser mineiro e não ter um mar por perto aqui pra mim, tá vendo? É, vai pro Espírito Santo, cara. É o que todo mineiro faz. Pois é, eu vou fazer isso. Vamos lá, quem quer seguir aqui adiante? Tá, ó, o livro mais bonito eu comprei e ganhei, porque quando você faz financiamento coletivo, então, ó, eu vou entrar nessa também. Você compra e depois você ganha quando você recebe ele. Eu acho válido. Piadinhas à parte. Eu acho, assim, né? As palavras, elas servem pra gente manipular elas. Foi HQ de briga, do Silva João. Eu ajudei no financiamento. Eu gosto muito de HQ de briga. HQ de briga é delicioso de ler, de ver, de tudo. E ele veio muito bonitinho. Ele veio... quem embala é o Silva João e a Pri. E, mano, vem lindo, sabe? Vem aquela caixinha fofinha com papelzinho. Eles se preocupam com da onde que vem as embalagens. Vem uma fitinha. Logo que eu abri o pacote, tinha um bonequinho do protagonista escrito, tipo, ah, sua HQ chegou, sabe? Uma coisinha muito assim. Era muito bom. Que legal. Eu guardei até hoje essa etiquetinha. Ela é fantástica. Então, e ele é muito bonitinho do começo ao fim, sabe? É um livro que tem muito carinho nele. Então, seja a embalagem... A parte do bonito, eu incorporei a parte do modo de recebimento e do livro em si. Tem muito carinho nele, ele veio muito fofinho. E a senhora, Cê? Então, acabou que esse semestre eu não comprei muitos livros físicos, praticamente nenhum. E os que eu comprei foram não muito bonitos, digamos assim. Mas esse semestre eu adquiri pela primeira vez um Kindle. E é o meu queridinho no momento, então eu vou citar ele. Acho que é roubar um pouquinho. Perfeito. É válido também. Mas pode ser um e-book que você ache bonito, diagramação, por exemplo. Capona firmeza. Mas foi a minha aquisição e eu tô gostando bastante de ler os e-books. Mas talvez isso fique para um outro episódio. Fala assim, não, bonito é o meu Kindle, que permite ler 1000 livros. E agora, última pergunta, é isso? Isso, chegamos ao final, quem diria, conseguimos, logramos êxito aqui nas perguntas. A 14ª pergunta é, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Então, o que eu quero citar aqui é um livro que já foi citado neste podcast várias e várias vezes, e justamente mais um motivo pra mim querer ler, mas principalmente depois do episódio que eu vi que o pessoal gravou sobre Araruama. E eu achei muito legal, eu vi a empolgação do pessoal e ouvi tudo que eles estavam falando sobre a premissa do livro, gostei pra caramba, tô muito curiosa pra ler essa fantasia nacional, então tá aí, é o livro que eu quero ler até o final do ano, o primeiro, e se der tempo, o segundo pra participar com o pessoal do Clube do Livro. Vamos lá, Chu. Bom, eu tô modesto, eu quero muito ler, na verdade, eu quero muito terminar de ler A História Secreta da Dona Tarte, que é um livro que eu ganhei de presente, é um dos favoritos de um amigo meu, e ele falou, ah, acho que você vai gostar também, lê e tal, adoro a prosa dela, livro perfeito e tal. E eu comecei a ler o livro, eu tava gostando bastante, só que a vida aconteceu e eu não tô conseguindo avançar do jeito que eu gostaria na leitura. Ele é bem robusto, um romance um pouquinho extenso, de 500 e poucas páginas, e tem dia que eu consigo ler muito dele de uma vez, mas tem dia que eu não passo de 5 páginas, alguma coisa acontece aqui e eu não consigo render na leitura. Tô com um ritmo variando bastante. Se eu conseguir pegar um bom ritmo de novo, eu acredito que dá pra terminar ele rapidamente, porque ele tem um lance de mistério, ele tem uma atmosfera legal ali com os personagens, que são estudantes de literatura clássica, então faz muita referência a autores gregos, e tem um lance de um mistério que eles acabam se enveredando por um ritual grego antigo lá pra conhecer a experiência de um culto a Dionísio, e eles acabam fazendo besteira quando eles fazem isso. A história é sobre as consequências dessa besteira, sobretudo pro personagem que tá narrando a história, que é um que entra depois nesse grupo de alunos, e por ele entrar depois ele tem algumas particularidades que são só dele ali, e acabam, enfim, tornando a história interessante. Tá interessante, eu tô gostando de ler, eu preciso até terminar também pra dar o feedback pro meu amigo, mas é assim, tá difícil, mas enfim, é um dos que eu quero terminar no segundo semestre. São seis meses, obviamente dá tempo de terminar ele até lá. Bacana. E aí, Camila, você ou eu? Você, Muca. Então, vamos lá. Eu tenho que ler, eu quero muito ler, 2 autores portugueses. Um, eu tive uma experiência péssima, que foi o José Saramago, porque, enfim, é um livro completamente capacitista, tem episódio lá no Boteco dos Versados, vocês ouçam lá o ensaio sobre a cegueira, impressão minha e do Sidney, duas pessoas cegas conversando sobre um livro sobre cegos de forma esdrúxula, então ouçam lá, porque esse livro é muito aclamado, né, pela opinião pública, etc, etc, e a academia ama Mas enfim, eu quero muito ler dele o Evangelho segundo Jesus Cristo, porque a escrita do Saramago é ótima. E eu quero ler, porque eu, assim como o Saramago, sou um ateuzinho safado. E aí eu quero ver muito essa situação. Acho que vai ser muito legal. Junto com isso, eu também quero ler os livros do... E aí, livros do Walter Ugumay, que também é de uma escola bem interessante aí, junto do Saramago. E eu quero também ler. Tem uns três dele aqui. Máquina de Fazer Espanhóis. Essa, eu tenho uns outros dois aqui, um do Pescador, um outro aqui. Tem vários. Então, lerei. Todos. Walter Ugumay me fez sofrer muito. Por quê? Não chorei que nem um carneirinho largado. É. O Moco falando, lerei todos, e eu não sinto nenhuma dúvida nessa afirmação dele. Ele vai realmente ler. Não. Quando eu falo lerei todos, eu falo, talvez não lerá todos, não. Muca, eu tenho certeza. Não, mas eu lerei todos que eu tenho, tá? Só pra dizer. Ah, olha o recorte. Mas vamos lá. Camila, pra fechar. Joe, pra fechar, eu dei uma resposta safada a esta pergunta. vamos lá. Eu não sou uma pessoa que faz lista de leitura. Tanto que a minha meta de Scooby e essas coisas, ela é uma meta que, tipo, quando eu começo a ler, eu coloco o livro na meta, sabe? Então, você tá melhor que eu, que eu só boto na meta quando eu termino. Então, é lindo. Eu acho maravilhoso, porque assim, você sempre conclui sua meta. Entende? Ó, isso se chama visão. É, no caso, eu não tenho, mas sim. Tá vendo uma palavra errada aí que eu acabei de usar? Isso se chama... Deixa eu pensar aqui, vamos lá. Vamos seguindo, cara. Melhor. Vamos lá. Ideal. Uma abordagem muito mais precisa e muito mais correta. Bom, eu coloquei como resposta da minha 14ª pergunta que os livros que eu preciso ler são os livros do Clube de Leitura do Multiverso. Mas é boa. É uma boa meta. É isto. Porque é isso. Eu tenho priorizado justamente os livros que estão na lista pra poder conversar sobre, pra poder ter essa troca, porque foi muito legal, sabe? Vários livros que eu ou não leria ou só leria mais pra frente, eu consegui adiantar e foram experiências sempre legais, mesmo as que eu não aproveitei tanto. Então, o que eu preciso e quero ler são os livros que tiverem na lista do clube. Muito bem. Camila, você tá muito, muito cheia do jabá hoje, né? Falando do seu próprio livro. Política. Agora tá falando aqui do Clube do Livro aqui do Multiverso, mas tamo de olho na senhora. Aqui a gente aproveita a qualquer momento, porque eu tô treinando. Isso é um grande treino pra poder me vender. Inclusive, ouvinte, faça como a Camila, junte-se a nós no Clube do Livro. Venha ler com a gente, que é muito bom. Coloca só essa meta aí de segundo semestre que você vai longe com a gente. Exato. E aí, isso ajuda você, inclusive, a ter livros pra poder responder a tag. É. Olha aí, só vantagens. Aí, ó. Win-win. Voltei. E aí, cara, como é que foi? Não faço ideia do que vocês aprontaram aí sem nada. Mim. Mas, como eu não respondi... Vou responder de maneira rápida aqui essas outras questões antes de encerrar. Eu tinha parado na resposta de número 8, a quedinha de personagem fictício mais recente. Eu expliquei lá, é aquela coisa, não tá rolando isso aí não. Eu não consegui também um personagem pro 9, um favorito mais recente. Eu não consegui elencar entre esses personagens que me divertiram, entre nem os protagonistas, nem entre os coadjuvantes, esse favorito mais recente. 10, um livro que me fez chorar, foi a HQ Saudades, da Melissa Garabelli e do Felipe William. Já gravamos aqui, já fiz uma resenha lá no site do Multiverso X, e vocês, lendo ou ouvindo, vocês vão entender melhor, porque me emocionou e me fez chorar, inclusive com a quarta capa do livro. 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu vou repetir o Araruama, o livro das sementes, porque... A experiência foi muito boa, como eu já falei. Foi uma coisa que me deixou muito contente ver vocês descobrindo e ficando alegres também com a leitura. 12, melhor adaptação cinematográfica. Eu coloquei a sequência do filme do ano passado, Para Todos os Garotos que Amei, PS, Ainda Amo Você, mas também porque eu vi poucas adaptações este ano. 13, o livro mais bonito que você comprou, ganhou esse ano. Novamente, é uma resposta repetida, é o Saudade, que a arte da Melissa Garabelli é muito bonita, uma aquarela muito bem feita e tem um traço bem cativante. E por fim, quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? Eu coloquei a trilogia do Elfo Negro, a lenda do Drizzt, volume 1, Pátria, volume 2, Exílio, e volume 3, Refúgio. A gente tá aí já querendo ler junto e quem sabe gravar um episódio, né, Muca? Não, eu tô chateado agora porque você vai ler os três e eu vou ficar pra trás. Não sei não. Eu não disse que eu vou ler os três de vez. Calme, se acalme. Não, sei não. Não tem como eu ler de vez. Me sentindo traído. Ah, quanto drama, quanto drama. Vamos ler juntos, cara. Beleza, vamos lá, vamos ler essa parada aí. E é isso. Vamos lá pro encerramento desse programa. Muito bem, ouvinte, você que chegou até aqui no meio dessa loucura e se divertiu conosco, comente, fale as suas leituras, as suas respostas para essa leitura com a gente. Diga o que você gostou, o que não gostou. Mas, para fazer isso, como é que essa pessoa faz, senhor Erichu? Bom, ouvinte, você pode mandar um e-mail para a gente no endereço contato@multiversox.com.br. Você pode deixar seu comentário na página de publicação desse episódio, lá tem o plugin do Discos ou do Facebook. Ou também entrar em contato com a gente diretamente em nossas redes sociais. Todos os links para os nossos perfis e as obras citadas nesse programa vão estar linkados no post. E também faça como a gente, responda aí a tag dos 50%. Conte para nós quais foram os livros que vocês leram no primeiro semestre, o que vocês querem ler para o segundo. Vamos continuar esse papo aí nas redes sociais ou também no Clube do Multiverso, lá no local ideal para você estar entrando, estar participando com a gente do Clube do Livro e também comentando sobre o podcast lá. Muito bem, senhor Samuel, se as pessoas quiserem ouvir o outro comentado podcast que você falou sobre também a tag dos 50%, como é que ela faz? Só acessar o site leitorcabuloso.com.br, onde tem tanto o Boteco dos Versados, o meu podcast, como o Perdido na Estante, outros podcasts, inclusive o que eu tô encabeçando também agora, que é o Pindorama Podcast, só sobre narrativas curtas da ficção científica nacional. A gente tá lendo contos de revistas que saem gratuitas aí na internet, então você também pode ler com a gente. A gente costuma até, inclusive, dizer qual é o próximo episódio. Então, você tem um espaço aí de 15 dias para ler o conto e conversar com a gente, né? Interagir com a gente. E tudo isso você encontra lá no leitorcabuloso.com.br. Também pode seguir no @leitorcabuloso. Mas se você quiser especificamente acompanhar o Boteco, é @botecoversados. E também tem a minha própria arroba, que é @samuelmuca_. Muito bem. Então, eu também vou agradecer às meninas pela presença e a bagunça aqui. Sim, muito obrigado. De nada, é sempre bom estar aqui com o pessoal falando de livro, como eu já falei. É um pouquinho da experiência ali de compartilhar livros com pessoas que também gostam de livros. É sempre bom estar por aqui. Sim, você me desculpa. Você vai continuar sendo minha amiga depois desse episódio? Olha, só porque tu me recomendou. Foi uma das pessoas que me recomendou A Sombra do Vento. Olha aí, teve uma coisa boa. Alguma coisa salvou então. Muito bem. Camila, muito obrigado. Ah, pra fazer bagunça, eu sempre estou presente. E é isso, nosso querido ouvinte. Nos encontramos na nossa próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Adiós. Tchau, tchau.